Oi, eu sou o Liber. O Liber. Eu. Ele é o Rafael. Grande crítico, jornalista, né? Então, talentoso. né? Sou eu e aquele cara ali, o Paulinho Secone. A gente tem um site chamado Balbúrdia, né? Aí estamos. Melhor site de quadrinhos, de crítica de quadrinhos no Brasil na atualidade. Mas não sei como esses louros, porque a coisa está acirrada. Érico, assista aí. O cara está quente. Ah, mas nós contamos com Maria Clara Carneiro e a Suzane também. Ah. Não, vou pedir convidar o Érico também, né? Vai agregando. O passo tem que estar caro, Né? Mas vamos começar então a conversa falando do propriamente dito Mensur, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é: quantas vezes te perguntaram o que é Mensur? é uma coisa. Durante um tempo achavam que eu tinha inventado isso, que eu achava maravilhoso, porque eu não conseguiria inventar isso com tanta facilidade assim. Mas eu não sabia que existia, até cair com esse livro do Peter Gay, que é um historiador que eu gosto muito, que foca a pesquisa dele no século XIX. Tem alguns livros sobre esse período vitoriano, né? E o livro em questão chama Cultivo do Ódio, e fala de práticas de ódio que foram alimentadas e que surgiram no século XIX, para justificar mesmo, né, a necessidade de que funcionavam como válvula de escape, como eles, como eles diziam, né, de uma dessas necessidades da burguesia, da aristocracia, em defender seus interesses, né, desde justificar o darwinismo social, por exemplo, até o próprio Mensur. São vários exemplos. Ele faz uma pesquisa super minuciosa, assim, um dos capítulos era sobre o Mensur. Eu fiquei muito impressionado, eu fui no Google, achei, na época, 27 anos atrás, não tinha tanta coisa quanto tem hoje em dia. Mas já tinha já uma série alemã que eu nunca consegui assistir, tentei baixar, é meio difícil, e não tinha achado legendado, mas enfim, tinha alguma. As fotos que eu encontrei já eram muito impressionantes. E a gente está falando de uma luta, né, de espadas, cujo momento de maior expressão, e é exatamente o recorte que o Peter Gay faz, é do século XIX mesmo, quando a coisa estava muito em alta e você ter uma cicatriz no Mensur e andar na rua era um status social muito grande. Mulheres, a aristocracia procuravam por homens com cicatrizes para casar. Vai estar honraria lá dentro do contexto da Europa, principalmente da Alemanha e Áustria, século XIX. E as fotos me impressionaram muito porque eram fotos também do início da fotografia, onde todo mundo já deve ter visto. As fotografias, onde está todo mundo meio ainda assustado com a máquina, com a coisa de vento da fotografia, com os sujeitos, com a carinha de século XIX, olhando para a câmera. Só que os caras estão ensanguentados, né? Sempre tendo a cara suturada depois da luta. Então, o registro desse momento é muito sempre muito impressionante, assim. Tanto pelo ar que exala nesse período, né, dos rostos e das expressões provenientes desse período, quanto pela prática em si da luta, que é muito insana. Não sei se nem se é luta, na verdade, chamo de prática. É a prática do. Você quer dizer, não sei se vocês estão todos familiarizados com a ideia do que é o Mensur? Acho que convém assim fazer O um. Mensur é uma luta de espadas onde duas pessoas ficam de pé, assim, Não, mas é depois. fica a outra. Então, se a sua mão de espada é essa, você põe a outra atrás e a gente vai fazer movimentos de oito, onde eu vou desviar o seu golpe e tentar te dar um golpe na cara. E ao mesmo tempo você vai ser desviado e tentar se proteger. E a gente vai ficar cortando espadas aqui, uma coisa absolutamente dura, esse ritual duro, Os pés esses não podem ombros. tirar do lugar, né? O Mensur é o nome para medida, né? Vem do alemão, onde os pés ficam num quadrado. E você não pode se mexer. Enfim, o objetivo é dar golpes na cara, eventualmente saem golpes na cara. Toda vez que o golpe é desferido, dois segundos, que eles chamam, são dois comente, que é o juiz, para os segundos atravessam suas espadas também, param a luta. Os residentes que estão ali avaliam se o corte foi muito profundo, que é o seu, fazem um pequeno. Enfim, tira um pouco do sangue e continua a luta. Ganha quem desferir mais golpes na cara do outro, ou por cansaço mesmo, porque são espadas muito fortes e pesadas, e eles usam essa roupa de couro para proteger o rosto. A gente pode sentar. Tá, vamos sentar aqui. É luta. Se começa. Ele vinha do século XV, né? 16, acho que século XVI. Agora eu não lembro exatamente as datas, mas a ideia assim, era que os jovens indo para a universidade estavam morrendo em duelos no caminho. Oh, não acredito que você está aqui, oh, você atravessou o meu caminho. Não, você que atravessou o meu caminho. Logo, duelo morria. E cadê fulaninho? Morreu. Cadê esse creninho? No dia seguinte, morreu. Então os jovens estavam morrendo muito. E aí as universidades começaram a puxar esses duelos para dentro do âmbito universitário. Olha umas regras aqui, senão vai morrer todo mundo. E não deviam ser muitos os jovens frequentando universidades também no século XVI. Vamos proteger o pessoal. E aí, quatro séculos depois, cinco séculos depois, a coisa se transformou no que é hoje, que é um negócio super cheio de regras, paradésimo, assim, monótono. Embora as espadas corram muito rápido, toda hora para a luta. É um ritual muito regrado. Eles têm um outro ritual esquisitíssimo, onde os mensurem se encontram para tomar cerveja de um jeito absolutamente ritualístico, assim, marcado, minutado. E aí, em algum momento, um levanta e declama um poema, ou canta uma música, assim, e aí todo mundo acompanha um pouco, ou vê, e depois eles bebem de novo a cerveja. Tudo um ritual, assim, muito. Só entendendo a cultura alemã assim, na sua gênese para, de fato, sacar qual que é a pira ali. Mas era um ritual de passagem da juventude para a fase adulta. Né? Então, lutar três lutas de mensura te fazia um macho. Né? Capaz de ir para a guerra e que provava a sociedade que era um teste de resiliência. Né? Assim, todas as etapas, não só da luta, como posteriormente ser suturado, ter a sua machucada toda suturada ali em loco, você tinha que demonstrar que você não sentia dor nenhuma. Então o sujeito não podia abrir um pio, não podia fazer. Senão a sua fraternidade era punida severamente. E aí você tinha que, num outro momento, lá na fraternidade, passar por um outro ritual onde você, de mãos baixas, tomava espadada na cara. Até não aguentar mais. É tipo, estupidamente violento. Acho que hoje em dia essa fase não existe mais. Hoje em dia também ninguém fica com o nariz para fora ou com a orelha caindo como ficava antigamente. Mas é um papo super rico, assim, a gente pode entrar. Antigamente, ele já, porque na história em quadrinho tem todo um paramento, tem uma máscara que protege os olhos e tal. Antigamente não tinha nem isso, cara, podia perder a vista. Não, tinha tudo isso. Desde onde eu conheço, até onde eu conheço, porque também fotografia de 1840, então antes disso não tem nenhum registro, né? Tem os desenhos, as gravuras, dá para ver que os elementos não estavam ali. Então devia ser mais selvagem, sempre que momento a coisa entrou, mas eles têm esses ocrinhos, uma coisa, uma gola grossa de couro para não cortar a jugular, né? Os ocrinhos para não ficar cego, tem toda uma pierce, né? No corpo, aqui na parte da frente, tem também uma corrente muito grossa, assim, um colete de couro, tudo de couro no braço, segura a espada também, a luva super grossa, tudo. Tem lá umas. E você, esse e livro. E a vestimenta é muito bonita, esteticamente maravilhosa. Porque a questão do Mansur, você começou a produzir ele ao final do Cachalote, você tinha terminado o Cachalote, e a espada, veio primeiro a ideia da espada, de você construir a história em volta, ou você já tinha uma ideia na sua cabeça que você queria ver a história Daí apareceu a espada e você abraçou, você se lembra disso? Assim? Não, é parte do mensur, eu só fiz mensur porque eu li esse livro aí. Então veio junto, sim, pacote completo. A RT, na época, tinha comprado os direitos para cinema do Cachalote. E o Rodrigo, na época, tinha me pedido, ó, legal, tô feliz com o Cachalote, quer fazer alguma outra coisa? Me apresenta novas ideias. Eu tava lendo, caí nesse texto, e apresentei duas ideias, que era uma do Beijo Adolescente, uma pífis, uma baita pesquisa também, e mensura. Na época, eu tava bem envolvido em fazer roteiros, enredos, eu escrevi um longa também pro Rodrigo, estudei muito roteiro de cinema, então, tava com uma certa prática para que na publicidade a gente chama de pitch, né? Que você faz um pitch. Cria um storyline, apresenta o conceito, umas imagens, fecha um parágrafo e apresenta o conceito. O Rodrigo gostou meio de bate-pronto, assim, da mensura e não do beijo. Então, tá, vamos pelo mensura, depois a gente vê o beijo. E eu não aguentei, fiz os dois ao mesmo tempo. Mas foi um pouco por conta disso, assim. Foi meio que uma encomenda. Eu queria um outro projeto. E eu queria continuar. E depois de trabalhar todo o período que eu trabalhei com a galera, eu estava louco para fazer sozinho. Então, isso aí. Eu tenho curiosidade. A experiência que você teve com o Mensur, eu acho que ele é uma obra com extensa, né? 7 anos desenvolvendo, né? O teu processo, como é que foi isso? Você já tinha decidido a trama já no começo? Você foi, teve mudanças ao longo de 7 anos? Era para ter seguido por um caminho, foi por outro? Você chegou, por exemplo, a fazer sequências que você tirou da história? Como é que foi o teu processo? Ou ela sempre teve ali e você só precisou de tempo para desenvolver? E tem até outras questões, porque além da história, você tem umas soluções gráficas muito bacanas na história inteira, né? O aspecto plástico da história é muito legal, assim, é muito bem. Eu queria também que você falasse disso, porque, pô, você tem, dá aulas, né? Você faz oficina de desenho e observação com a Claire, né? Então, eu queria ver essas experiências que você foi desenvolvendo, elas iam dialogando, assim, com o rumo do livro? Você chegou a mudar de ideia, tirar alguma coisa, acrescentar? Como é que é essa relação plástica aí? Eu não conseguiria muito resumir, assim, 7 anos da minha vida. Com certeza, todas as coisas que eu vivi influenciaram, tiveram presença no livro. Mas foi, acho que, a primeira vez em que fazer o livro saiu do âmbito da construção de enredo. E da condução da história mesmo. E passou a... os papéis se inverteram, né? Eu tinha que viver com o Mensur tanto tempo que ele começou a virar um problema na minha vida, no meu casamento, e nas minhas relações pessoais mesmo, porque era um processo que nunca acabava, muito longo. Então, ele virou essa outra entidade, assim, que não era... eu não estava ali tentando solucionar mais a história, eu estava tentando conviver com o livro, assim. Um jeito um pouco amargurante. Tinha momentos maravilhosos, claro, era muito bom voltar, era muito difícil sair. Isso foi do começo ao fim. E me exigiu uma disciplina que eu nunca tinha experimentado, sabe? De organização de produção, assim, as etapas que eu tinha que seguir. Eu tenho anotações assim, que até hoje eu olho e falo que eu não lembro nem quando aconteceu e por que, que eu estava tão obcecado em organizar daquele jeito o processo. Então, passei por alguns processos mesmo. Eu tenho um caderno cheio de anotações onde eu separei por blocos de storylines que se conectavam, eu inventei uns símbolos que conectavam eles, eu fiz eles caírem mais para frente do que outros para chamarem a atenção toda vez que eu abrisse o caderno. Eu tinha que fazer pausas muito grandes, quando eu voltava eu não conseguia ver o todo. Tinha detalhes da história que eu perdia, então me exigiu tanto assim nesse sentido. Mas eu passei assim um ano, primeiro ano só com enredo. Então, para ser mais justo ao processo, acho que eu encontrei a história principal no primeiro ano, depois de um ano. Fiz 8 tratamentos, escrevia, mandava para o coach, mandava para amigos, gente que tinha de saco ainda para mostrar. E conversava sobre o projeto, acertava, voltava, o Conte não gostou, de 6, do 7, ele falou, tá, agora tá legal. E como é que eram essas propostas para você apresentar para o Conte? Depois disso eu mudei pouco, entraram alguns subnúcleos de desenvolvimento de personagem, de enredo, mas o que aconteceu foi isso, assim, eu comecei a conviver emocionalmente com o livro de uma outra forma. Estava mais tentando solucionar o enredo, já estava mais ou menos solucionado. Tinha o fim, o começo, o miolo, que era mais complicado para mim. E aí, esses 5 anos seguintes, assim, 5, 6 anos, ficava conversando com esses personagens mesmo, tentando entender o que eles queriam, o que eles estavam fazendo, revisitando cenas do crime, assim, né? Mas o livro é meio ficar revisitando cena do crime, você fica tentando achar detalhes que você não viu ali, coisas que eram mal resolvidas, ou que faziam muito sentido numa época e depois não faziam mais. Você falou de revisitar cenas do crime, eu achei engraçado. Eu estava lendo, e tem uma cena que me chamou a atenção, que ele tocou, que está o gringo conversando com o professor, né? Eles estão conversando, lá, batendo papo, tomando cerveja, e tem a borboletinha no teto, assim. Eu acho legal a frase que quando eles falam lá, roda, roda, roda, e não consegue sair do lugar. Aí eu li aquilo, cara, tipo, parei, assim, eu, porra, que, isso que você falou agora de revisitar sendo meu crime, acho que é um dos lances do Mensur, né? Tipo, ele roda, ele sai, ele circula, mas ao mesmo tempo ele sempre está em torno, né? Ele não se livra, ele não deixa, né? É bem... Vou fazer um comentário sobre o trabalho. Enfim. Mas eu fiquei curioso, você estava falando do processo agora, e eu fiquei curioso, porque um trabalho desses, eu acho que você só consegue avaliar ele quando ele está assim, pronto. Né? E para você, por exemplo, mandar para um cara que é como Conte, por exemplo, editor lá, para ele dizer, para ele sentir, você mandava o quê? A lápis? Você fazia uns esboços, escrevia? Como é que é? Nos momentos chaves, eu escrevo muito, escrevo mesmo, Word, assim. Arquivos, ficou 200 arquivos abertos, reescrevendo, refazendo, remontando pedaços de arquivos e tal. Então, tinha os arquivos de pesquisa, eram muitos textos que eu pegava online, textos de literatura que falavam sobre mensura, eu mergulhei fundo nisso, assim, texto de um cara que chama Jerome Cajerome, de 1900, que fala muito mensura, Mark Twain tem texto comprido que fala de mensura também. E aí ficava pegando esse pedaço, aí entrei numa outra pira durante um período que eu achei que o livro ia se chamar o Espírito da Escada, porque também em algum momento achei esse ter, essa expressão francesa, né, esse ditado francês, é o Espírito da Escada, que é alguém que está descendo a escada, sai de casa, e o Espírito da Escada vem e sussurra algo que você foi incapaz de falar num momento, enfim, pregresso, passado. Uma mesa de bate, você não conseguiu responder alguém. Alguém que te sussurra essas respostas. Né? E o livro tinha muito a ver com essa condição do protagonista em não conseguir expressar as coisas no momento certo, encarregar esses fantasmas mesmo. Mas por que a gente estava falando disso mesmo? Não, eu só fiquei curioso porque o Conte dava orientações de editor, né? Então a gente fez, assim, tem quadrinho, tem os thumbnails, né, que a gente faz, são os mapinhas de páginas, assim. Então eu fiz uma leitura de thumbnail, além de roteiro, mandar o Word para ele, vai, que você achou, a gente fez uma leitura de thumbnail, que é uma coisa absolutamente abstrata, assim, não consigo nem fazer, você tem que ficar explicando o que são os micro desenhinhos, você fez uma pagininha micro para alguém que leu o roteiro e está tentando situar aquilo que você escreveu ali nas páginas. E tem páginas suas aqui, porque você, não sei se alguém já leu aí, Mansur, mas tem páginas que tem a estrutura de quadrinhos, você tem o painel, você lê, mas tem umas outras que são fantásticas, o cara entra no ônibus e ele te dá a impressão do cara exausto entrando no ônibus e saindo com as luzes da cidade, e daí destrói, não tem mais moldura, tipo, uma imagem interpenetra na outra, espaço entra. E, porra, velho, você falando. É isso que eu falo. Um thumbnail, você não consegue explicar, cara. É isso que eu acho foda. É só quando você vê a tinta no papel que E daí, isso que, daí por isso que eu chamei a atenção para essa questão. Como que o cara vai falar, o editor vai editar, se você só consegue sacar o que quer exatamente quando você vê... É por isso que fiquei curioso com o processo. Eu contei muito com o poder de abstração do coach, assim, que eu falava coisas, ele falava, tá, não consigo entender nada, mas beleza, vamos para o próximo. Ok, entendi mais ou menos o que você está dizendo, acho que vai ficar legal, mas realmente não consigo ver o que você está dizendo. Só você vai... Eu conseguia já meio que imaginar, sabia por onde eu ia. É, mas era importante você ver virada de página, quantas páginas tinha, toda uma coisa rítmica aí, processo dos recortes dos capítulos, quando e onde as etapas de cada conversa estão acontecendo, cronologia dos eventos. Então também é importante, pra, pelo menos para mim, para isso. Assim. E foi um período também, acho que quase, na minha cabeça, eu acho que foi quase um ano assim, de Tamineiro. Seis meses, vai. Mas aí, enfim, aí teve um outro momento de esboço mesmo, que eu terminei depois de, sei lá, dois anos, todos os esboços. Aí eu escaneei tudo, montei um design, apliquei alguns balões de orientação, eu já tinha mais ou menos, já nessa altura do campeonato, os diálogos, e imprimi para a gente ler. Aí, a gente leu de novo, foi a primeira vez que a gente conseguiu ver o livro todo, parando em pé. A primeira vez que ele falou, cara, tá parando em pé, esse número aqui, esse aqui ainda tem um pequeno problema. E aí, depois, no segundo momento, finalizando com a arte final, quase final, eu passei, acho que uns seis meses num processo absolutamente obsessivo, pouquíssimo saudável, que era montar parcialmente as artes finais nesse arquivo e ficar imprimindo. Aí eu botava mais três partes, imprimia, aí eu botava mais cinco partes, imprimia tudo e via de novo. E pra... sei lá por quê. Porque, enfim, era a ansiedade de terminar, né? E ver as etapas concluindo e perceber que eu estava chegando ao fim. Essa parte foi bem merda. Como é? Não, isso que eu acho curioso também. Tu desenvolve um trabalho desse tal. Chegou no final, duas perguntas que eu queria. Chegou no final, pegou o livro agora. Todo o processo que você passou, ele ficou do jeito que você gostaria? E a outra, você teve uma depressão pós-parto, após a entrega do livro, ou alguma coisa assim? Tive, acho que ainda estou tendo um pouco. Assim. Mas. Não, o livro não ficou como eu queria, não. Eu facilmente abriria mais algumas, umas 50 páginas assim, para contar coisas absolutamente relevantes da história, mas que eu me apeguei aos personagens, queria muito que o Chago tivesse um papel, eu nunca teve, eu morro de dívida com o Chago, personagem. E a menina também, que se relaciona, eu queria muito que ela tinha um núcleo maior, aconteciam coisas. Tinha um núcleo intermediário ali, do esquema que aconteceu no hotel, que era bem mais volumoso. Mas acho que foi muito importante eu aceitar que eu não ia fazer essas coisas. Foi fundamental, na verdade, para a minha sanidade mental e para o livro terminar mesmo. Eu entendi também que eu poderia ficar para sempre fazendo ele tranquilamente, podia ser, sei lá, a Dona Tarde, assim. Ou o cara do Game of Thrones, ó, passar 20 anos fazendo um livro. E eu não queria, eu tenho outras ideias, estava muito precisando ir para outros projetos. Então tem uma hora que você fala, chega, acho que tem que terminar essa merda. Qual era a outra pergunta? Mais sobre essa questão, né? Depois que você encerra assim, a depressão. Fica... Né? A depressão tem a ver com terminar um ciclo meio grande, para mim foi cumprido, assim, que começou um pouco antes da Cachalote, outros projetos de quadrinhos, e que ainda tem um livro depois do outro sem parar. E ficar fazendo livro assim, você convive com uma dívida emocional muito angustiante, pelo menos para mim, conversando com colegas. Isso que rola, você começa um processo, sabe que vai demorar 80 mil anos, você tem que conviver com ele, aceitar essa limitação. E viver dessas pequenas migalhas de glória assim, que ninguém sabe, uma coisa muito solitária. E eu percebi que estava fazendo um pouco mal. Depois que meus filhotes nasceram, ficar vivendo assim, essa condição emocional está me fazendo mal. E isso fechou um ciclo assim, de coisas que eu tinha predisposto a fazer lá no Cachalote, lá, 7, 8 anos atrás. Que era fazer um livro com a galera, fazer um outro meu e fazer três capítulos do beijo. Era isso que eu queria fechar, concluir isso e eventualmente partir para outra. O beijo vai continuar até o 9, mas eu tirei esse ano para balanço. Nem sei se é que vem ou volto, né? Eu queria ser um tempo mesmo. Até porque em algum momento eu comecei a emitir soluções, ficam parecendo, eu percebi que várias cenas começaram a. Núcleos inteiros assim, que eu simplesmente fazia igual. Assim. Aí a pessoa me fala isso, ah, acontece isso. Pai, de novo, eu já fiz esse assim, outro livro. É, sem que eu percebesse, as pessoas saem um pouco do meu controle. Então eu preciso dar uma reciclagem. Essa, essa questão do processo do quadrinho. Assim, você tem experiência com outras áreas também. Você já atuou, já. Conversou com pessoas de cinema, de teatro, você tem um. Você acha que tem alguma coisa no quadrinho, alguma especificidade do processo? É, por exemplo, quando a gente falou essa coisa da solidão, do fazer, é possível você se isolar fazendo quadrinhos? Porque você comentou, o Cachalote você fez com o Daniel Galera, já tinha participação do editor. Aqui, falando do Mensur, você também comentou, você produziu o quadrinho, mas você tinha, além do Conte, outras pessoas com quem você trocava ideia. É, o quadrinho ele é uma coisa solitária ou dá para quebrar essa solidão com esses contatos, assim, com essas trocas? Eu acho que a vida é solitária assim, mesmo. Todo mundo é sozinho, sofre de solidão em diversas instâncias, assim, e jeitos diferentes. Não fazer arte pode ser uma coisa muito solitária para mim. Mas acho que são essas bolhas, né? A gente vive essas bolhas. E sim, tem uma coisa muito ensimesmada no meio, de autorreferentes. Acho que também inspira das artes plásticas, da própria literatura. Quando eu saio com amigos da literatura, eu tenho que ficar dizendo para eles, gente, para de falar piada interna, que tá um saco. Estou aqui há 4 horas no bar, vocês estão com uma piada, parece 5 adolescentes falando. É a mesma coisa que 5 adolescentes, só que falando, sei lá, um trecho de um livro do Cormac McCarthy. Então, tem momentos que eu acho que tem a ver com isso. Você mergulha muito fundo, você se aprofunda demais. Você pega as cartas do Orwell, Basquiat, você vai achar lá a mesma coisa. Você pega conversas do Van Gogh com o irmão dele, você vai encontrar a mesma coisa fechada ali, né? Mas você queria saber se é possível sair dessa solidão? Eu acho que geralmente a gente fala do processo de quadrinho, você está sentado, você é prancheta e essa é a imagem. Não, então acho que é uma escolha, sabe? Eu também não romantizo muito, assim, eu escolhi isso, sou feliz fazendo isso, não seria feliz fazendo outras coisas, eu não fui feliz fazendo outras coisas, eu tentei trabalhar com vários outros empregos, aconteceu, então não é uma solidão também auto-infligida, assim, foi tudo da minha também necessidade de ficar quieto e me conectar com coisas minhas, necessidades que são da arte, que não é nada muito glamouroso, né? Gosto de desenhar, entrar na vida de matéria, desenhar modelo vivo, coisa meio quase autista, assim. Mas que no fim do dia eu saio com uma realização. Quando eu não desenho, eu tenho claramente a sensação de que eu não trabalhei. Embora eu tenha feito 200 coisas, tocado projetos, enfim, respondido 89 e-mails, e praticamente resolvi muitas coisas, paguei contas. Não, a sensação de que eu não trabalhei. E está sendo importante também não estar desenhando agora e tirar esse ano sabático de desenho. De história longa, vou parar de desenhar, mas para também entender essa emoção também. Fiquei muito viciado nela. E... já tomei terapia aqui. Terapia. Você faz terapia? Eu fiz vários anos, mas tive dois filhos, então você não faz mais nada. Peraí, eu ia fazer uma pergunta da imprensa da terapia, me atrapalhei. Valente Ariel, lembrei o que eu ia te falar. Agora sim. Você deu uma entrevista no blog da Itibã, né? Com o Ariel. E você fala do projeto de cursos que você está dando, né? Você está dando aulas interior, né, e tal. Como é que está sendo essa experiência para você? Você curte lecionar? O que você acha disso? Assim? Eu dou aula já desde a época da Base V, né? A gente começou a dar cursos no SESC. Isso era 2004, né? 2005. Então tem aí 10 aninhos. Eu era muito ruim no começo, enganação total. E o SESC tinha essa demanda, a gente era para nós, os jovens artistas lá, know-how mínimo que a gente fazia. Mas acho que nesse período eu comecei a. Tadinho, entendo muito. Entender mesmo o que, que é, né? Dar aula é que nem fazer aula, é qualquer outra profissão, assim. Quadrinista, muito quadrinista, a maioria dos quadrinistas na época de crise vive de dar aula. A maioria não tem nenhum tipo de embasamento ou de formação pedagógica. E, então eu fui estudar isso aí. Depois de um tempo, você ficava um pouco com vergonha. Eu sobrecarregava demais os meus alunos. Eu dava um híbrido meio maluco de uns cursos, não que era tipo quadrinho na sua totalidade maior. Assim. Muito confuso, difícil de conduzir. Então eu fui aos poucos descobrindo que não era exatamente isso que eu queria fazer. Era trabalhar com as pessoas que acham que não desenham, ou que largaram o desenho em uma etapa, e entender junto com elas que tipos de desenhos que elas têm e como desconstruir essa compreensão errônea. Mas eu gosto muito de dar aula, eu dou muita aula. Ano passado, o SESC, a sede do SESC me convidou para fazer essas viagens pelo Brasil, para dar aula e tal, e entrei num outro âmbito, assim, muitas viagens, e conheci muita gente interior mesmo, dos estados do Brasil, e entender essa microesfera, assim, de indagações, questionamentos, como o desenho e o fazer artístico conversa com a dona de casa, com o pedreiro, com os meus alunos, né? Uma professora universitária aposentada, uma mulher desempregada, um jovem de 16 anos na escola, como o desenho, que relação que as pessoas travam no desenho. Então, comecei a desenvolver esses exercícios de tentar trazê-los para algo menos canônico, né? Uma orientação menos. Porque a gente desconstruiu a arte, passou por isso, né? Não sou eu que estou dizendo que a arte morreu, aí já tem um monte de crítico construindo essa teoria, a ideia de que a gente não vive mais a determinação vertical do que é, o que não é válido, o que é o do belo, né? A internet explodiu com tudo, acabou com tudo mesmo. De uma certa forma, democratizou a produção. Fazer eles entenderem isso e saírem dessa escravidão. E ficar esperando por algum tipo de validação fora deles mesmos. Né? Se conectar com a parada. Aí eu acho que eu também comecei a sentir muito mais prazer e me conectar também de outra forma com o desenho. Falando demais, né? Tá bom. Mas é bom falar demais. Aproveite. Faz bem. Faz bem. Bota pra fora. Bota pra fora. Né? E a respeito da internet, você tem, pelo menos, me vem na cabeça agora, duas experiências. Né? Você tem o Beijo Adolescente e você tem a Nébula, né, também. Você quer comentar? Nébula? Não? Beijo Sim. Adolescente? Não? Não, o Beijo Adolescente é uma série de livros. Nébula foi uma experiência Sim, mas veja, tem os capítulos publicados, né, na internet. Ah, sim. No, ah, quadrinho na internet, claro. Quadrinho na internet. Sim. É isso que eu perguntei, que você estava falando aqui da internet, essa questão da... Sim, sim. Os quadrinhos foram meio de mercado de massa, né? Assim, tipo, sim. Dois exemplares vendidos nos anos 50 e tal, literalmente. E agora a gente está tendo essas transformações, né? Jornal impresso tá fechando e babá. Mas assim, na internet, a experiência que você teve com o Beijo, as primeiras publicações, acho que era o Portal IG, né? E daí, e o Nébula, que você conduziu um tempo assim, a revista lá. Como é que foram essas suas experiências assim, de percepção, de lidar com o público, acessos? O que você sentiu? Você acha que... qual foi essa tua experiência assim, com o digital? Eu acho lindo assim, que a gente já está... Finalmente, a gente passou dessa época onde a internet é uma novidade, a gente tem que pensar sobre ela, né? A gente já está num outro momento onde a gente tem que censurar para poder viver. Eu acho muito louco, assim. Esses dias me caiu a ficha assim de caralho, isso é bom, talvez. Porque a gente entra numa discussão onde o Facebook é horrível e o Google é horrível, e de fato são empresas nocivas que querem, enfim, que entender uma coisa horripilante sobre o ser humano, né? Não precisa controlar a intimidade mais das pessoas e ir atrás disso. As pessoas dão de mão beijada sem sequer terem sido pedidas. Foram pedidas, foram ofertadas com uma possibilidade de abrir suas intimidades de uma forma quase anal para a internet. Mas assim, fiquei pensando, pô, o clique é um novo comprar gibina na banca, né? Afora a dinâmica, é a forma como a leitura desse conteúdo se dá. A única coisa de fato que mudou foi que o autor e o editor já não fazem mais dinheiro com isso, né? O clique virou a moeda de troca, ela não gera necessariamente dinheiro, ela pode ser orientada para crowdfunding, experimentações com essa, ou elogios, ou comercialização do livro na internet, ou a própria venda do conteúdo na internet, mas a gente vive essa era do clique mesmo, né? E o nego fala, ah, putz, que fulano tá se achando, só que tem 100 mil seguidores. Não é lindo ter 100 mil seguidores, né? E aí que o povo, você não sabe quem é o povo. O Dilê não sabia quem era o povo dele, comprava os chicletes com banana na banca. Era 150 mil maloqueiro do Brasil também, sabe? E ele também se achava o máximo. Então isso com direito, com propriedade para se achar, porque é o que... É o que todo artista almeja, conexão, ser lido, né? E a gente tem isso agora através desses cliques, desses views. E é um momento realmente bonito, assim. É um pouco efêmero, e tem, claro, essa coisa do esvaziamento de sentido, assim, que a internet traz. Uma profusão de conteúdo meio ilimitada, que faz com que o seu conteúdo também fique meio esvaziado aí no meio, mas... Cara, eu acho foda você conseguir 100 mil seguidores, ou 100 mil leitores de algo digital. Acho que é uma realização tão poderosa quanto vender 100 mil livros, sabe? Claro, se a pessoa leu até o fim, tem formas de se avaliar isso, mas... Acho que eu parei e fiquei meio, pô, peraí. Valeu, Zuckerberg. Valeu, Google. É uma nova era interessante. Só tô trocando mesmo. Estava vendo uma entrevista do Snowden, que ele falou, é uma coisa assim, uma pílula do Snowden, que ele falava sobre a pós-verdade, o controle, né? A questão com a informação não é o controle dela, é sim a disseminação de mais informação, a troca de mais informação. Não é tolhindo e regulamentando, você vai achar uma solução assim. As pessoas troquem mais e mais e mais. E aí a gente começa a achar a verdade dentro dessa... Esse mundo de mentira. Acho um medo disso aí. É massa. Isso aí, né? Do quadrinho. Foi mal. Ah, mas... Já dá uma luz aí. Posso abrir para perguntas, gente? Alguém tem perguntas? Vamos, vamos. Vem cá. O rapaz lá no fundo. Meu nome é Rafael também, tá? Eu queria uma avaliação tua, assim, cara. Não sei se é uma percepção só minha, mas me parece, até frequentando a Kate Pan, as livrarias, teve a Bienal aqui ano passado em Curitiba, né, que é um evento bem bacana, que está tendo muito conteúdo, assim, muita obra sendo lançada, de artista nacional, assim, né? E obras mais naturais, digamos, assim, seja por grandes editoras, seja pelo pessoal que está fazendo por conta, enfim. Pegando a época que você começou, sei lá, mais de 10 anos e tal, você acha que hoje o mercado editorial está mais amigável para o artista nacional, seja quem quer fazer um trabalho mais autoral, ou, enfim, como que está, assim, talvez tenha mais leitor interessado também, não sei se a gente está vendo aqui bastante gente, se tem também um público maior, assim, como está hoje esse mercado falando de quadrinho brasileiro para artista? Então, eu acho que esse boom, assim, teve um boom, né, do mercado independente brasileiro, foi visível e tangível, assim, se expressou primordialmente nessas feiras que a gente viu no Brasil todo, e elas cresceram muito, e a quantidade de gente publicando realmente cresceu, mas para mim o que mais foi legal, pelo menos foi a percepção de que o mercado somos nós, na verdade não tem, não existe um mercado. Não, não tem lá ninguém quando você abre aquela porta e você chega lá no 28º andar da Saraiva para descobrir quem é o senhor do mercado, não tem ninguém ali. Tem esses players mesmo, né? A gente chamava de mercado, são esses revendedores grandes que estão falindo, estão se fudendo, estão tentando se manter num jogo capitalista de venda ali, enfim, Brasil doméstico, sei lá. E a Amazon entrando também no mercado editorial, igualmente vendendo eventos domésticos. E o livro como produto dentro desse sistema, isso que eu tinha no mercado, assim, mas para mim foi muito libertador entender que o mercado éramos nós. Às vezes até dá a sensação de que a gente produz só para a gente. Assim. E eu realmente não acho mais isso ruim. Assim. Em algum momento eu achei que, ah, que droga, como que a gente conquista o Brasil. Entendi que eu também era incapaz de entender o Brasil. Quando eu falava o Brasil, vinha o Acre na minha cabeça, mas não era o Brasil, uma coisa absolutamente impossível de eu entender também. Eu parei de tentar ficar seguindo isso. Eu acho que as pessoas também pararam, dentro desse mercado independente, pararam de tentar buscar isso, então chegamos a uma equação muito mais interessante. Tá, tem muita gente, vende-se pouco. Isso provavelmente é mais fruto da crise econômica brasileira do que as pessoas não estão vendo pouco. Então. Lê-se pouco no Brasil também. Acho que seria muito massa se a educação fosse incrível no Brasil, melhorasse, faço votos para que ela seja, que o Lula ganhe essa merda daqui a 2 anos. Mas ele não vai resolver nada também, enfim. Também não vai resolver a educação. Talvez o Ciro. Não, não. Enfim, alguém aí no futuro, Schwarzenegger venha no futuro, resolve o Brasil. Mas não acho que. Para mim foi bem bom, assim, entender que era fazendo uma linha lá, ligando para emitir, marcando a parada, se encontrando ali, voltando num outro encontro, discutindo aqui com Curitiba, depois com a gente em BH, a gente conversa mais um pouco, em Porto Alegre tem muito de conversa lá. Na Parada Gata, a gente se encontra também em Sampa, algumas coisas. Isso para mim é um mercado. Ele é duro. É duro porque o mundo é duro, o selvagem. Mas é bom. Duro bom. Você não vive mais fazer livro, né? Acho que nunca viveu, na verdade. Só para uma série. Mas se conscientizar disso também, acho que foi bom para mim. Tá, isso aqui não vai ser meu ganha-pão, mas é a minha principal paixão, vou fazer isso, tentar achar uma forma de viabilizar isso para financiadores, agências, eventualmente editoras fora do Brasil, parcerias, crowdfunding, tem várias ferramentas hoje em dia, possibilitam. E várias pessoas fazendo em diversas esferas. Vou plantar, né? Eu li Mansur e para mim foi um lance muito forte de cidade, assim, conexão com a cidade, as pessoas, e sempre voltava nisso, principalmente pelos capítulos serem um em cada cidade, sempre mostrar o rosto de pessoas diferentes. E eu queria saber, você falou bastante de como Mansur te inspirou e como você pesquisou, e eu queria saber como foi essa sua ligação com cidade, pessoas, e como foi esse seu processo de inspiração, que eu achei bem bonito no livro. Nossa. No começo, eu queria que ele viajasse, queria que fosse um livro que passasse em várias cidades. As únicas coisas que eu, no que diz respeito a isso, as únicas coisas que eu sabia é que eu fui para Minas com galera, a gente foi lançar o Cachalote lá, Road Trip. Aí chegamos lá numa feira de literatura em Ouro Preto. E eu vi as fraternidades lá, eles têm, não são fraternidades, eu chamo de fraternidades, são repúblicas. Mas para mim eram as fraternidades alemãs, eu já tinha lido, e eu não estava entendendo ainda como transpor isso no Brasil, para o Brasil, se eram os alemães que vinham para o Brasil, eu estava ainda muito confuso com isso. E quando eu vi, a gente foi visitar Aquarius, uma delas, a menina que estava intermediando nossa relação lá, tinha sido de uma fraternidade de mulheres. Ela me contou coisas maravilhosas que ressonaram assim, no que eu estava entendendo do livro muito bem. Eu quis conhecer mais. A gente foi lá na Aquarius para conversar com os moleques. Um moleque de 19 anos, assim. E tinha toda uma organização aristocrática ali. E aí eu vi Ouro Preto pela primeira vez. Assim, entendi. Puta, Ouro Preto, cara. Essa cidade universitária, os moleques. Vindo lá, toda essa relação que eles têm de séculos, né? São os veteranos dos veteranos, veteranos, eles, todos os veteranos continuam indo nas repúblicas, tem as festas dos veteranos. O cara é de 60 anos está lá, tomando breja com molecada. Assim. E eles meio que ajudam, são patronos desses espaços. Assim. E tem coisas também muito esquisitas que eu também não entendia, coisas que me incomodavam, mas tudo isso me instigava muito. Então, Minas veio para mim para Ouro Preto. Não foi muito Minas Gerais. Conversando com o Ramon, ele perguntou: ah, como é que você viu Minas Gerais? Eu falei: desculpa, eu não entendo Minas Gerais. Eu vi Ouro Preto e fiquei muito louco por Ouro Preto. Caxambu veio uma consequência de Ouro Preto, que eu queria que o personagem saísse da cidade. Era um caminho, uma rota que meu pai estava fazendo de carro. Em Minas, que ele passava do Caxambu e estava muito na pira na época com a namorada dele, de conhecer o interior de Minas. E ele precisava que ele fosse dentro da cronologia de uma. De um translado, né, entre cidades, que ele parasse no caminho, tivesse um problema a ser resolvido intermediário. Uma cidade inicial, uma cidade posterior. Enfim. E aí, mas antes disso tudo vinha a minha relação com São Paulo, né? Mais forte do que as outras. Eu queria muito que o personagem viesse para São Paulo, e vivesse essas coisas em São Paulo. E ali, de uma certa forma, eu pudesse expressar coisas a respeito dessa São Paulo que eu vejo em mim. Que é uma cidade muito ruim mesmo. Cruel, maldosa. Achei que foi a parte mais extensa. Não sei, quem vive em São Paulo é minimamente sensível, assim, convive com o fato de amar uma cidade que é muito ruim. E ver coisas muito boas, assim, identificar e construir uma história com o mundo que nasceu e viveu em São Paulo. Uma noção de adolescência, lugares que foi, bebeu, que caiu como alcoólico, depois muitos namorados, ex-namorados, viagem interior. Litoral, tem uma relação à própria vida cultural, tal, mas quem é minimamente sensível percebe que morre negro todo dia em São Paulo. Todo dia se estupra e se mata assim, muita gente em São Paulo. E existe um movimento de genocídio da juventude negra em São Paulo, muito cruel desde a era que o PSDB começou a controlar São Paulo. Muito ruim isso. muito triste, né? E São Paulo, diferente do Rio, isolou, né, a periferia e faz disso a sua principal... Né? Conseguiu blindar, tem um ciclo de blindagem da classe média e classe mundial. E mulher em São Paulo se foge, né? Se foge muito grande, assim. Mulher na periferia. Então o livro tem... Tinha isso, assim, de conversar com violência contra a mulher. O mundo dos homens de São Paulo, que eu vi várias vezes, um lugar assim, que me incomodou muito de ver gente sem nenhuma vergonha, dizer coisas muito absurdas, fazer coisas muito absurdas. É, essa coisa da alta sociedade de São Paulo. Assim. E a relação com os prédios, com a cidade, como isso tudo se expressa na própria fisiologia das cidades. Né? Para mim, essas experiências estão ligadas à arquitetura de São Paulo. Tive experiências que marcaram esses prédios, com essas avenidas, onde eu vi acontecer, onde eu tive essas experiências. Essa cidade grande, né? Ah, você primeiro? Complementar? Não. É, mas você está na fila. Você estava falando dessas questões sociais, bem importante essa percepção, essa sensibilidade de relações, e eu percebi que uma das coisas que me chamou a atenção do personagem gringo no Mensur é que ele tem, salvo a interpretação errada minha, mas ele tem uma formação de médico, né? Ele teria se formado como médico, acontece um evento, né? Não se formou, então esse já vai... Mas é interessante que opta, tem até uma cena que ele vai pedir emprego lá na mina, e o cara fala, nunca tive um doutor aqui, né? E a postura do personagem gringo é muito interessante, porque ele chama todo mundo de senhor, ele é todo comedido, ele sempre... Tem uma hora lá que a menina, flerte dele, vai com outro cara, ele chega, com licença, senhor, ela estava comigo. Então, essa formação, o personagem gringo, essa formação dele, né? E essa relação que ele tem com os trabalhos, porque ele é trabalhador proletário, ele pega o trabalho braçal, para ele parece que, pelo livro, dá a impressão que é uma questão de honra para ele pegar esse trabalho mais próximo. Bom, o que você tem a dizer a respeito disso? É isso? Era essa a ideia, a intenção dele, do personagem? É um misto, cara. Eu tive uma vida assim, no começo, assim, não era proletário, cara. Só não fosse médio. Playboy. Bom, a base de periferia de São Paulo chama ele de Playboy. Tive uma formação privilegiada, mas eu dediquei grande parte da minha vida juvenil a trabalhos bem mal pagos. Porque eu gostava de trabalhar, queria trabalhar, queria ser independente, meio rápido e ter nessa pilha. Assim. Eu tinha, acho que tinha esse diálogo com a minha vida, a minha história, no período. Eu sempre tive um problema em ser classe média. É uma culpa de classe, assim, bem forte, principalmente na minha juventude, eu era muito ligado ao hip hop, ao pessoal do rap, break, não sei o que era break. E tinha momentos onde claramente eu era a figura fora do aquário, né? Me incomodava, eu queria ser negro e pobre. Um jeito absolutamente um contrassenso louco. Queria me conectar com essas pessoas, com os meus amigos, que eu gostava muito. E, em algum momento, eu ia lá para minha casa, no bairro Rico, na Cineja, e eles iam para Benhurro. E era a minha formação, né, de jovem, assim, era meio essa. Meus pais, meio de esquerda, lutaram lá, partidão, né? Quando a gente era criança. Então, acho que um pouco, de uma forma um pouco fora do nosso... culturalmente passado pelos nossos pais, para mim e para o meu irmão, a gente sempre foi amigo. Dos meus amigos eram os porteiros, né? Tanto os meus amigos da minha sala, no colégio lá, católica, né? Os porteiros do prédio a gente morava, os amigos deles, e a gente convivia mais com eles do que com o nosso ciclo. Minha família, da minha mãe, tem uma irmã também. Enfim, morou muitos anos no pé do morro, no Moscoso, no Vitória. Embora não fossem pobres, a minha avó foi pobre, meu avô foi pobre, mas já fizeram dinheiro suficiente para dar para 8 filhos uma condição um pouquinho melhor. Mas a gente continua indo, eles continuaram no Moscoso, então a nossa vida toda era subir e descer o morro, brincar com as crianças do morro. Não tive uma formação muito próxima dessas crianças menos privilegiadas, jovens menos privilegiados, e me incomodou sempre muito assim, essa coisa de classe. Então acho que isso tinha muito. Era muito reflexo dessa minha necessidade de conversar sobre isso também, de não me assumir classe média, de questionar aspectos da minha formação. E essa minha dificuldade de conexão comigo, certa esfera, meio burguês. Mas, enfim, eu, sinceramente, acho que isso não chegou nem perto do que eu gostaria que isso tivesse chegado. Assim. Nesse sentido, me incomoda um pouco. Ele resvala só de um jeito um pouco simplista e meio dicotômico. O personagem não gosta dos playboys porque ele se relacionou, embora ele tenha uma relação meio. Também de amor e ódio, procura por eles, pede emprego para eles. Então, acho que é um pouco fruto da minha dificuldade de me entender esse rolê todo aí. Caralho, eu abri meu coração. Continue abrindo. Isso é bom, continue assim. Seu playboy. Mas tá bom isso, né? Eu nunca vi uma mesa com tanta. Eu queria fazer duas perguntas, pode duas? Uma tem a ver com o que você já falou, falar de evento, mais especificamente do FIC. Eu já vi muita gente do meio falar que o FIC é um evento de quadrinista para quadrinista. Pensei um pouco no assunto, eu não sei se eu concordo com isso, mas queria saber como é que tu vê o evento nesse viés, assim, que se acha. Concorda? Ele é gratuito? Um dos poucos eventos gratuitos, o da Bienal de Quadrinhos também, era gratuito, né? E ele, então, é composto majoritariamente, o público passante, majoritariamente, o povão do centro de BH. Assim. Não é. E o número de gente que circula ali, acho que aponta exatamente para o contrário. Em outros eventos, são de quadrinhos da Bienalista, sim. O que eu acho que assim, o quadrinho brasileiro ele passou e parou de se conectar da forma que ele se conectava com o brasileiro, com o proletariado, o pequeno burguês, enfim, a massa, como eles conectavam nos anos 60, 70, que era através do humor de contestação política, dentro do Pasquim, dos jornais e tal, né? E passou. E deu um segundo salto, um segundo passo para um outro tipo de diálogo através do livro. Em histórias mais longas, em narrativas mais, de certa forma, mais complexas, mais robustas. Isso criou um xiste mesmo de público. Né? O público de massa compra menos. Mas assim, aconteceu, 10 anos de ato era cola, né, parou de comprar quadrinhos, esqueceu que tinha o mundo nos anos 80. Aí a gente tem que agora responder perguntas do tipo, mas quadrinho era coisa de criança? Não, cara, anos 80, todo mundo comprava de Vina Branca. Qualquer ser humano no Brasil comprava de Vina Branca, de adulto, de criança, era só o Maurício Souza Geraldo, os três ali. Era 90% de adultos. A gente esqueceu e agora tem que ficar recuperando a galera. A gente está nesse período, assim, sempre safra, meio maluca. Talvez a gente nunca recupere mesmo a popularidade. Acho que, de certa forma, a NSP é um movimento nesse sentido. Tem outros movimentos que buscam por esse tipo de conexão com a massa. Assim. Não, eu, sinceramente, gosto que a gente tenha assim, distanciado um pouco, que existam essas 3, 4, 5 vertentes que existem, a CCXP e falo sempre com os donos, amigo deles, acho foda que eles existam, importante que eles existam. Tem um movimento que eu acho lindo, que é trazer o nerd de periferia para dentro da produção cultural, que é o mundo geek. O que é a produção cultural? Pode ficar discutindo depois, no bar, se quiser, sobre a validade dessa produção. Se ela simplesmente é retroalimentada pela produção americana, serve só para ficar passando para frente para o americano, que eu realmente acho merda, mas enfim. A parte isso é legal, o perfil está lendo, está se interessando, está indo atrás dos livros grandes, Game of Thrones, mas existe uma força muito interessante. Mas acho muito bom que existam pequenos eventos de publicação, assim, onde vai pouca gente e a gente pode parar um pouco e pensar em experimentações, como a Desgráfica, que eu tive o prazer de participar e curar lá em São Paulo, Misca. Quando experimental, foda-se se vai vir 2 mil, 3 mil, 50 mil ou se 100. Vamos botar esse negócio para andar. Né? Vamos abrir um espaço cultural onde as pessoas possam vir discutir e produzir relaxadas da necessidade de fazer o novo Gralha. Enfim. Né? Quadrinho pode ser muito mais, pode ser milhares de outras conexões entre linguagem, público, entre mercado e conteúdo, que não são só ditadas pela necessidade de falar com o Brasil inteiro. A segunda pergunta tem a ver com o que mencionou também, é que hoje em dia, e há exceções, a Laércio inclusive é uma, assim, no principal dos anos 70, 80, tinha a Pasquim, a Cidade com Banana, que tinha uma vertente política muito forte, partidária até. E hoje a gente está desde 2003 aí vivendo essa loucura política, essa violação insana. Ai, Moro. E tem. E tá só de ser engraçado, melhoria e reforçador ao mesmo tempo. Ideologia, cara, na minha cabeça, pelo menos, está muito propenso a ter uma fervilhação muito maior de quadrinhos, de produção política que tem. Assim. Eu pensou nisso, por que talvez não tenha um boom? Já teve, que a gente desaprendeu, parece. Por causa da internet. Por causa da internet. Acho que a gente... Você já viu aquele documentário documentário em inglês da BBC, Hypernormalization? Hypernormalização. Tem no YouTube, legendado. Todos saindo aqui. Hipernormalização. Hypernormalization. Ele traça um período. É bonito que assim, é um documentário só com captura de imagem, de vídeo de época. Ele vem desde os anos 80 até aqui, explicando o que foi a internet. Ele abre cinco eixos, quatro eixos de reflexão sobre o lugar que a gente está hoje em dia. Isso, ele, a construção desse conceito da hipernormalização. É bem do caralho. Mas o que ele basicamente vai construir através de umas pontes entre os Estados Unidos e as relações com o mundo árabe e a construção dos ditadores como Gaddafi e o outro lá que agora não tem nome, o Gaddafi e o cara da... Que o filho herdou a ditadura na... Não, agora, ajuda aqui, cara. Tanta guerra, mas enfim. Ele monta um raciocínio que ele constrói como que o imperialismo americano acabou alimentando algumas correntes filosóficas e construindo a própria cilada do mundo árabe, como a internet surgiu e como ela criou bolhas e que desde o início eram pensadas para serem bolhas de existência com o objetivo de nos isolar de uma realidade que a gente era incapaz de tolerar, mas, porque o mundo é horrível, é assim, então vamos criar bolhas para sobreviver. Ele vai, enfim, são vários eixos que ele vai construindo como é que a gente chegou nesse lugar e como se explica a forma como hoje em dia as nações conseguem desmantelar, por exemplo, eventos como a Primavera Árabe ou os movimentos de Wall Street e movimentos na América Latina e como isso passa na sua timeline, mesmo parecendo que tinha 3 milhões de pessoas lá em São Paulo na rua 2 dias atrás, já me esqueceu, me dá uma sensação de que não deu em nada, talvez, mesmo eu tendo ido e ficado muito impressionado, chocado, maravilhado. E como a gente vive essa coisa assim, meio, parece imperfeito, né? Então, eu acho que o quadrinista se conecta, hoje em dia, com conteúdo de uma forma muito diferente, e o conteúdo tem uma força muito diferente da que tinha, o mesmo conteúdo que tinha nos anos 60, 70. Saiu uma charge do Jaguar no Pasquinho, uma tira do fio no Beto Mercantil, era um soco, assim, sabe? Botar uma crítica a Elis Regina, porque ela era isentona, ia ficar meio no caminho, em cima do muro, não sabia se apoiava, se não apoiava o movimento de dietas já, e aí enfia lá e matava ela, botava pulos, que tem Elis Regina e garoto em cima, tipo, quem, sei lá, é isentona. Tipo, isso tinha uma força grotesca, sabe? E aí tem o Maron e o Coimbra fazendo 50 vezes pior aquilo ali, e aqui não tem a mesma força. A gente percebe que o conteúdo tem a mesma força, não é nem que está só tá pulverizado na internet. Não tem a mesma conexão, gera um monte de comentários e tal, né? Não tem a mesma coisa. Acho que a gente está preso a uma condição foda mesmo de conteúdo que se conecta mais com as pessoas da forma que escolhe e tal. Não vejo muito isso mudar, não. Tipo, nunca mais. Acho que a gente já está num outro lugar que também é mesmo. Entra naquela discussão sobre a adolescência, sabe? Os jovens não leem, então são alienados, na verdade só ficam lendo as coisas pela metade. Mas, na verdade, eles são uma nova geração, absolutamente nova, do zero, que ninguém entende nada ainda, que é mergulhada no conteúdo infinito. A gente não era, a gente não tinha isso. E, de fato, além de dar uma puta preguiça de ler tudo, e ser uma geração meio letárgica, que se conecta com uma informação que é apocalíptica sobre tudo o tempo inteiro, a gente ia lá, lia o livro do Guardidão, a gente lia, né, não sei o que, a gente pegava e absorvia esse conteúdo, eles estão o tempo inteiro, tipo, um apocalipse zumbi do planeta, tipo, abrindo celular. Então, existe uma conexão mais essencial, quase de autoproteção mesmo. Não é um meu foco, assim. É sutil, delicado ali. Mas é a primeira geração que tem acesso a esse material o tempo inteiro. Eles leem muito, cara. Muito mesmo, assim. Estão conectados, conversando entre si, numa outra fluidez. Acho justo, assim, dizer, tipo, eu falo lixo essa geração aí, de merda. A minha geração é de merda, sabe? Então, tudo aí. Sem livrão aí. Mas eu acho que o quadrinho mundial tá massa, na real. Nunca teve tão bom. Mesmo. Parar para realmente estudar o que está sendo feito hoje é incrível. Pois é, porque a gente está fazendo, por exemplo, se você compara com os anos 80, vamos pegar a geração da Circo, né? Eu acho que você deve ter até uma experiência bem mais próxima, né? De ter vivenciado a produção e tal. Mas, assim, você tinha o número de vendas, etc. Hoje, a impressão que dá é que os números não são as vendas, mas a diversidade de possibilidades de produção é maior, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, assim, são outros temas sendo abordados, mais pessoas fazendo. E até isso que eu ia te perguntar, assim, tipo, a percepção que você tem. Quem está lendo quadrinho hoje? Assim, quem a gente, eu detesto esse termo público-alvo, né? Mas, assim, as pessoas, porque não somos só nós que fazemos, né? Pô, o FIC vai lá, você tem que ter uma galera andando. Eu estava vendo essas esferas dos quadrinhos só no universo dos podcasts, gente que está gravando podcast, assim, fazendo vídeo sobre história em quadrinho. Você encontra um monte de gente fazendo isso, assim. Então, essa parte eu acho engraçada. Que tá tendo um movimento, né? Tem uma... esse cenário que a gente fala, né? O que, que é isso que a gente tá vivendo, assim, na tua opinião? Assim, que... eu acho que essa coisa aí do todo mundo e ninguém, essa conexão com o conteúdo que a gente tem muita dificuldade de entender, é todo mundo e ninguém, cara. A gente tem que conviver com essa realidade, assim. Todo mundo lê e ninguém lê ao mesmo tempo. É difícil, porque gera angústia, né? Você quer saber quem são vocês pessoas, são. Não sei quem são vocês. Mas é. É todo mundo, cara. Mesmo. Quando eu faço pensamento, viajo, dou a curso, eu olho toda vez para minha turma, assim, quem são vocês? Eu não sei entender mesmo. O que, que eles estão ali, quem são eles? São vários estratos sociais, várias idades, sempre um idoso, que eu acho maravilhoso. Que quer viver, tá vivendo da atualidade também, tá parado no tempo, quer morrer. Péssimo momento para morrer, na verdade. Sem aposentadoria nesse país. É, mas acho que tem essa coisa bonita, assim, de que é, a internet é todo mundo mesmo. Pro mal ou pro bem, né? É o nazi, fascista, xenófobo extremo que vai lá e fala, pô, ali seu livro, já adorei, muito bom, parabéns, belo trabalho. Eu nunca vou saber de mais fácil de chamar o cara. E também ela, enfim, jovem, adolescente, está querendo escrever quadrinhos, está querendo desconectar. Todo mundo e ninguém. Vou fazer, começar a pichar nos muros, né? É, todo mundo e ninguém. Na sua trajetória, você fez 200 mil coisas. 200 mil. É muito genético. Você partiu assim, dos índios, daí você fez a sua própria editora, você fez vários projetos na internet, você fez projetos para o Misa, gráfica, curadorias, cursos, tudo, né? Fez ilustração de um monte de livro, né? Foi esse último. Isso não jabá, isso. Isso é a maneira de sobreviver, né? Então, mas você. Como você se sente? Porque, assim, qual é o resultado disso? O que você aprendeu nesse caminho? Que foi, assim, muito veloz, muitas experimentações, e parece que você também continua experimentando, você. Sofreu para produzir o Mensu, né? Mas enfim. Não saiu como você queria, você achou que poderia ter muito mais, isso tudo que você viveu e é intenso. Existe o. Qual é o aprendizado? O aprendizado é continuar andando, certo? Que nem você falou, a galera dos quadrinhos tem que parar, ficar reclamando e sair da torre de cristal e se mexer, né? Bom, você sempre. Se mexeu, está se mexendo faz tempo. Né? Você acha que você consegue direcionar a sua energia ou a sua energia vai assim, sei lá, atirar um monte? Eu sinto que a energia já diminuiu um pouco, assim, não consigo render tanto quanto eu rendia, minha atenção também ficou um pouco difusa hoje em dia, mas eu acho que meio isso foi um misto de vontade e de necessidade, assim, também. Agora você fala, bom, não vou aceitar mais isso, esse ano vai ser só isso, porque eu quero me dedicar a isso. Mas também foge um pouco do controle, eu preciso ir negociando conforme as coisas vão aparecendo. O que eu tento fazer é ser, já que no começo, assim, da minha carreira, o irmão do Ziraldo, Zé, ele me deu uma dica que mudou a minha vida. Que ele disse que você vai fazer com o quadrinho, legal, arte, maneiro. Fui lá visitar ele no estúdio dele, estava pensando em fazer arte, acho, ou tinha acabado de passar na UNESCO, não lembro exatamente. Eu fui conhecê-lo lá e ele falou, tenha sempre trabalhos curtos, trabalhos médios e um trabalho longo por ano. Pense em ano. organiza sua vida em ano, porque além de você conseguir a atenção das pessoas, o certo holofote dentro do nosso seu meio, elas vão estar sempre sendo lembradas dos seus trabalhos, você também vai... Você nunca vai ficar sem nada. E isso para mim foi... bateu muito fundo, assim. Foi muito importante. Tem momentos onde eu não tinha nada, eu não estava praticando a metodologia Zélia na minha vida, eu percebi que eu estava fodido. Eu estava esperando o telefone tocar de alguém que eu nem sabia onde estava e para que a relação que ela tinha com o meu trabalho. Enfim, meu trabalho também era ínfimo, era juvenil ainda, e eu estava na mão de outra pessoa, assim, né? Então, eu lembro claramente, assim, claro, foi um misto, assim, eu tentei trabalhar com publicidade, não consegui, não aconteceu. Eu ter feito um, dois trabalhinhos pequenos, mas nunca abri essa porta, tentei ser empregado de umas empresas de animação, fui lá pedir emprego na Louco quando era jovenzinho, no Grampá, estava lá, não consegui, gostava do meu trabalho, mas todos me diziam a mesma coisa, você é um autoral demais, né? É mal, mano. E era quase como dissessem também, ó, você é filho do Ed, não tem mais salvação, irmão. Entendeu? Você já tem. Você entendeu o que era ser autor aos 5 anos de idade, né? E eu quis fugir, assim mesmo, disso. Eu queria ter uma coisa genérica, admirava muito os animadores que mudavam de estilo, de traço, assim. Então foi um pouco maior do que eu, assim. E ser autor, claramente, rapidamente me caiu a ficha que era fazer o máximo de coisas que eu pudesse fazer o tempo inteiro. Um pouquinho daqui, 800 pau aqui, 500 pau ali, 700 pau daqui, isso vai me dar uma vida, assim. E aí, os projetos, conforme os projetos se mudando, conhecendo as pessoas me convidando, e aí a minha identidade começou a ficar mais sedimentada nesse lugar, onde ah, o Rafa faz várias coisas, e chama ele que inventa algo, a gente faz esse apoio. Logo, os camisetas, tudo mais, né? Eu sempre mantive essas portas abertas, assim. Mas sei lá, eu não tenho isso muito resolvido para mim. Eu olho os artistas plásticos e acho que eu devia ser artista plástico. E eu vejo os animadores, puta, eu não posso mais ser animador, não dá mais tempo. E então, tem que meio que lidar com o que eu tenho, seja isso que eu tenho. Mas eu entendi que foi importante para mim, foi vital, na verdade. Me salvou de entrar em depressão, de ficar endividado, de fuder com a minha vida. E me ajudou a segurar a minha onda com o meu casamento, com os meus filhotes. E me orientou em termos de linguagem. Quando eu estava, tinha pintura, e eu entendi. Nossa, eu fui pintor lá para lembrar umas coisas de pintura. Dá para aplicar isso aqui. Putz, teve uma animação que podia ser interessante. Acho que em cima disso também a coisa da militância foi crescendo. Dos quadrinhos, conhecer essas pessoas como eu também estava tentando segurar e entender que, no fundo, o que eu queria era ser do partidão mesmo, não tem mais partidão. E eu vejo, assim, na verdade, não existe o quadrinista, existem pessoas que também estão sobrevivendo, não existe mercado, existem pessoas trabalhando mesmo, né? O mercado é isso, cada um se movimentando e trabalhando. Não tem mais esse ideal de trabalho, não dá para existir hoje em dia. Sinceramente, vir aqui conversar contigo foi muito educativo. Desde o começo, lá atrás, quando as primeiras vezes que eu vim, quando a gente mandava fanzine de sociedade negativa, essas porra, foi muito interessante, muito importante para mim, pequeno após ano, entender. Ah, a Mitini é uma pessoa, ela não é uma loja. Ela... Nossa, aí depois o ano seguinte, ah, ela tem duas filhas. Eu tinha medo de mim. Pelo amor de Deus. Ah, ela tem dívidas também. Ah, ela faz parte desse processo aqui. Ah, ela não é revendedora, ela é tipo que nem nós, fudida lá pela Amazon. Ah, entendi a Amazon. Ah, é boa, sai, né? Ah, é entender que, né, humanizando também as pessoas nesse processo é humano mesmo. Começa a ter um. Tem uma bode do quadrinista que vem falar mal da editora. Ah, editora, né? Ah, mentira, me paga de ver, né? Mas se fuder, cara, você não entende nada ainda. Você tá achando que a vida é muito um sonho. É. Tá projetando nos outros, coisa que é tua. Quer jogar na cara, cresce, moleque. Que é isso, né? A galera gosta de botar a culpa no outro, assim, né? E de ficar esperando ser escolhido na Torre de Marfim. É um processo muito comprido, não é a culpa do cara. Tem, sei lá, 1000 anos de história da arte que as pessoas foram colocadas na Torre de Marfim. Assim, primeiro, eu tipo ano zero, assim, nos últimos 10 anos, sabe? Não, tem uma Torre de Marfim, se fudeu. Acabou. Tava todo mundo aí, né? Meio, não, mas é a Torre de Marfim. A Companhia das Letras me escolhe, né? A Companhia não tem mais nada. A Companhia não pagou 6 mil reais, ficaram 7 anos nessa porra aqui, gente. Só pra vocês entenderem. É uma galera que rala pra caralho. O pessoal também com salarinho lá, gente. CLT. Vai cair, né? Não tem. Tem. E, então, é humanizar mesmo, né? Foi uma educação pra mim. Né? Assim, ainda me educo continuamente. Assim, quem são os players, o que estão fazendo. E como a gente pode se embolar. Isso é bem importante. É. Acrescentar alguma coisa, né? Fazer o dinheiro também. Tá? Ah, Felipe! Oi. Felipão. Aí, uma pergunta sobre Ben Sur, pode? Spoiler? Só se você der pra galera, o seu site, pra galera seguir o trabalho incrível que você faz. Agora, o valor de .com também. Mais uma vez. Vocês estão controlando o planeta. Somos uma praga. No final, quando ele mata o pai dele, tô zoando. Hoje a gente tava conversando e... Estava falando sobre de vários estilos e mudar o estilo da arte. E eu até perguntei quanto tempo faz que ele está fazendo. Ele falou 7 anos. 7 anos faz muito sentido. Porque em alguns momentos, né, dá para você ver. Que fica ruim. Esse não é mais ele, esse é outro cara, e agora é outro cara. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A impressão que eu tive é que teve um momento ali que passou um tempão sem mexer no meu sul. Eu tive essa impressão. Posso falar mesmo? Claro. Tem um momento ali que parece que estava usando bico de pena e pincel junto, e tem uma hora que de repente é só line work, assim, e aí não tem sarjeta. Eu acho que quando ele está saindo de Caxambu, eu acho que é depois de Caxambu. Então, o que tá? Eu fiz eu acho que elas puladas. Ah, olha, sacanagem. Te peguei, sacanagem. Mas eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, como é evoluir 7 anos, é muito tempo. Atrelado a isso, não foi a única coisa que estão falando agora da ideia de pequenos, médios e grandes trabalhos. Isso, eu imagino, tenha sido longuíssimo trabalho, né? Continuou publicando coisas, ficou saindo. Eu lembro que um negócio saiu, acho que na Piauí, de primeira pessoa, e tem uma conversa com ele do videogame. Foi de Piauí mesmo? É, na Piauí depois saiu uma com o Antônio Prato Piauí também. E aí tem uma conversa disso no Mensur também, numa sequência sensacional em primeira pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que é trabalhar esse tempo inteiro e como é que eu dividi, assim, ó, agora vou fazer um trabalho médio, vou dar uma pausa aqui, depois eu volto pro Mensur. É, foi assim, meio loucura. Os projetos vão se impondo, você vai abrindo, negociando, né? E eu sou muito metódico, assim, tem as pastinhas e... O cronograma na parede, eu anoto tudo na minha agenda da parede. Eu sou meio uns 90 ainda, sou analógico, assim, escrevo e anoto. Tentei fazer no calendário do computador, mas se me desinteressa, ele volta para a parede. Mas então era tudo ali, tentando organizar as etapas o mais fielmente possível. Mas sim, cada trabalho do meio influenciava. Testei coisas que foram para o Mensur, no meio, HQs curtas, histórias curtas. A coisa das bolinhas veio. Foi uma das últimas coisas que eu fiz agora recentemente. Foi um pouco também fruto de conhecer o Ilan Manoac, que é feita desgráfica, abrir minha cabeça um pouco para quadrinho experimental. E soltar um pouco essa amarra, essa corda que a gente não tem, né, da condução de enredo e da arte em função da necessidade de explicar para o leitor outros aspectos da arte. E... se quiser, eu te mando assim, tipo, os trabalhos de cada ano, assim, que foi feito cada mês, porque era isso, era tentar organizar onde entravam as ilustrações, onde entravam os livros de ilustração, onde que lugar que cabia, e onde o Insur negociaria esses espaços. Mas era, para mim, nunca foi, nunca deixou de ser primeiro plano isso. Era sempre o primeiro plano. Então, entrou o Barão de Munchausen, a gente foi duro, porque o Barão teve que entrar no primeiro plano. Mas ele, você entendeu o nível do meu trabalho? Eu não tinha página na mensura aberta aqui só para ele subir da minha frente. Eu ficava fazendo aqui o Barão olhando para a mensura, porque senão eu ia deixar ele engavetar. Mas todas essas coisinhas acho que foram mudando enredo um pouquinho. Tem vários caquinhos na mensura, assim, de coisas que eu vivi e aprendi de outros projetos que eu não conduzi, assim, que eu gostaria de ter feito melhor. Eu fiz o meu melhor. Mas é isso. Para mim, quadrinho é disciplina. Se tivesse que achar um termo, é uma disciplina meio horripilante. Claro, tem sensibilidade, tem sua linguagem se desenvolvida, sua poética pessoal, sua entrega emocional para as coisas, quando você consegue mergulhar, mas nada disso vai funcionar se você não tiver disciplina de produção. E não vou citar nomes aqui, mas todo mundo conhece um quadrinista que em algum momento parou e não voltou mais. Até já não, cara. Uma coisa de novo. Então você fica muito tempo sem pegar um livro, não vai conseguir mais finalizar isso, vai ter que voltar do começo e refazer tudo, e poucas pessoas têm essa energia para de fato fazer isso. Assim. Foi essa negociação, eu não posso perder. Tanto é que alguns momentos passar 3 meses eu não pegava um livro, meu estilo mudava, estava fazendo trabalho de escrevendo para, estava ali a levar. É só para te. Preto eu fiz só no final, depois de tudo. Então eu fiz a linha toda de tudo e depois eu fiz o livro inteiro de cala água e massa de preto. Então é uma quinta etapa que eu faço, depois tem balão. Então se você viu umas linhas claras que estavam menos preto e pincelada, é porque eu fui preguiçoso naquele página. Ou porque de alguma forma elas davam um respiro, porque tinha muito preto nas anteriores. Só para não ir embora todo mundo chorando, para a galera que quer fazer, eu tenho interesse em fazer quadrinho, mas sempre pareceu uma coisa, já li muito sobre isso, não lembro quem falou, mas que quadrinho é um negócio recompensante. Nunca foi, e você produz quadrinho porque você é apaixonado por fazer aquilo lá. Mas paixão é recompensante. Sim, com certeza. Aí eu queria saber o que você tem para dizer para a galera que tem interesse em produzir quadrinho ou algum tipo. Então, algumas coisas que você lembra que mudaria o seu modo de fazer quadrinho se você soubesse disso. Modelo vivo, cara, é muito importante. Passa muito. Até cansar, modelo vivo. Olhar uma pessoa pelada na sua frente, desenhar. Em várias etapas da vida. Não só uma, fiz, nunca mais vou fazer. Para mim foi muito importante voltar ao modelo vivo várias vezes. E que depois você fica na internet, cara. 99% está na sua cabeça na internet. Então, é um lugar de maior educação, assim, de aprender a olhar, né? Isso é educação do olhar. De olhar as coisas, ver como elas são mesmo, como as luzes são, parar o tempo que aquilo necessita para você parar, estudar aquilo. Faça muito mais do que quadrinho, senão você ia ser um quadrinista medíocre. Esquecível. Amanhã a sua obra é absolutamente esquecível. Então, lê muito, flerta com animação, faz uns videozinhos maneiros no celular, aprende a editar vídeo, pinta, faz curso de pintura, sua cidade, seu bairro, local, aprende a pintar, aprende o que é acrílica. Não precisa dominar porra nenhuma, só mete a mão, chafuda ali. Mas antes disso tudo é se permite. Se não se permitir, não vai acontecer. Se permitir experimentar todas essas coisas. Eventualmente até você esquece de quadrinho e se apaixona por outra coisa, que pode ser ótimo também. Eu não tenho obrigação de ser quadrinista. Quadrinho é só mais uma linguagem. Pode ser. É como escrita, pode ser. É só mais uma linguagem. E ela é muito beneficiada se combinada a outras linguagens. Fica um sujeito muito mais completo e imprensa muito maior. Vê muita série de TV. E depois vê mais séries de TV. Muito filme pornô, cara. Dela que é videogame de Max Vips. Mas acho que é isso. Se permite, sabe? Tudo que aparecer na sua frente, se permite fazer. Gravura, estilo, vamos mexer com madeira, fazer escultura. Vai indo. Não tem limite mesmo, assim, quanto mais você quiser, mais foda vai ser o seu quadrinho. Outros quadrinistas vão te dizer o contrário. Não acredite neles. Talvez você não seja um grande quadrinista, você é um ser humano bem mais forte. Deixa eu falar uma pergunta. Você ia fazer pergunta? Oi, Rafa. Daniel Barbosa é dono de um lugar que é referência no Brasil todo. Que é seríssimo isso. A gente imprime muita coisa de São Paulo com ele aqui. Estúdio listrado. Estúdio divertido, cada listrado. Estúdio divertido. É um lugar de impressão, de seus mais variados formatos e jeitos de se imprimir material gráfico. Faz livro, dita livro, coisa maravilhosa. É um lugar que nações, né? E coisas que estão atrasadas, bem longas. Né? É mesmo. Quando eu estava lá no MIS com você, você estava fazendo desgráfico ainda. Posso levar o microfone para ir fazer xixi e continuar conversando? Nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém fez isso. Acho que devia fazer. Depende dela, ela fumar. Se cai o microfone. Ah, eu vou aguentar um pouquinho disso. Segurar dois. Tava... Mas ó, você tinha mostrado nesse dia lá no MIS lá, as capas, algumas opções de capas para o Mensur. Eu não lembro dessa. Eu não sei se essa estava naquele bolo de 5 ou 6 capas que você tinha feito, mas a minha pergunta é: tudo foi desenho, tudo foi pintura, para todas as possibilidades de capa vieram de pinturas? Então, o cara me ajudou nesse processo, o Pedro Ivo Versosa, aqui. Mora e trabalha lá comigo no meu estúdio. Então, a gente aluga uma casa onde o Pedro mora e trabalha. E eu trabalho na sala de baixo. E o Pedro é um baita pintor. Assim. Ele estava no ano sabático, né? Ele? Esse? Ele mesmo. Mas ele saiu do ano sabático e montou um espaço muito do caralho nessa forma. Esse espaço que eu estava com ele. Mas ele é um grande amigo, a gente ficou muito parceiro, o cara de Brasília, que veio para Sampa, fazer São Paulo. Assim. E é um puta pintor de óleo. Eu pinto, mas eu pinto em acrílica. Nunca dominei óleo assim. Esse cara sabe tinta de cor, assim, olha e sabe tom. Assim. Eu não sou esse pintor. Ele é pintor, eu sou amador. E o Pedro me ajudou pra caramba. A gente pensou todas essas capas meio que num diálogo entre pintura e desenho. Ele me ajudou a fazer o teaser do Mensur também, que a gente fez em pintura. Eu desenhei em carvão e depois ele entrou com tinta ali, a gente fez um time-lapse, um teaserzinho. E aí, isso foi tão do caralho, gostoso, que a gente começou a fazer um projeto de nudes agora. A gente pede pra galera mudar um nude e, claro, compra lá, as pessoas compram uma telinha de um nude. E aí a gente, a pessoa que comprou recebe um nude de outra pessoa. A gente faz ali. Mas ele me ajudou bastante, assim. Foi gostoso voltar a falar sobre pintura. Eu estava há muito tempo assim, querendo voltar e flertando em voltar a pintar. Assim, tem gostado mais dessa ideia. E todas as capas estão foram pensadas a partir de pintura? Né? Na verdade, assim, eu fazia um desenho, dizia para ele como é que eu pensava, e aí ele pintava esse desenho com tinta. Um jeito meio solto, assim, a interpretação dele mais simples dos elementos que estavam ali. Então, a cabeça, tem o corpo e tal. Acabou que a capa virou... Isso aí é, na verdade, um detalhinho de uma pintura de 1x4, assim, que a gente fez, de uma outra ideia. E aí, esticando lá para montar os arquivos, eles escanearam super alto, assim, para ficar com baixa resolução, a gente botou, tipo... Ah, Não mexe. Ele tava super certinho ali. Mas as outras todas foram pintadinhas nesse raciocínio. Eu desenhava, passava para ele pintava, a gente escaneava as duas coisas, montava digitalmente e tal. Alterações digitais no arquivo. Sangue na cara, digital, pintura do olho e tal. Pequenas malandragens. Fundo, né? Tudo digital, na foto. Obrigado. É sempre o perfeito. Vamos para a última questão, talvez. Alguém? Okay. Era legal você falar, já você fez lá um trabalho longo, e foi pequeno, médio. Ou falar do que vai rolar ainda. O que está rolando? É, está rolando, vai rolar. O filme, não sei se... Não, o filme não sei de nada. Pessoal aqui dos direitos, eu prefiro distância desse papo. Senão é muito perigoso. Aí esse ano a gente faz o Baiacu, primeira vez que a gente está há 3 anos fazendo um projeto que é do Angelim do meu pai. Eles queriam fazer uma nova revista, uma experiência de uma revista dos 80, só que nos tempos atuais a gente reformatou todo o projeto para ser uma residência. Então não vai ser mais uma revista para a banca, mas. O equivalente à revista de banco seria uma revista digital. Vai ter uma residência com 15 artistas para um processo livre, experimentação, de beber. Esse processo tudo passa na mão do meu pai Angeli, a gente dá uma editada, monta um livro impresso e uma versão digital mais estendida. Vai ter um site com toda a casa acontecendo e ao vivo, fotos, tal. Foi um projeto bem importante para todos nós, estava realmente há 3 anos nisso, milhares de reuniões. O Conte é um dos sócios do projeto. Vai sair ao livro revista vai sair pela Todavia, que é a nova editora do André Conte, com o Flávio e um dos sócios, com a Ana Paula. Vai arrumar uma parceria com o Sesc também, isso tudo, principalmente em julho agora. Esse foi o primeiro ano que vai rolar Baiacu. Eu montei um site, eu queria muito que vocês dessem uma olhada também. No final do ano passado, eu consegui convencer o MIS a financiar um projeto que eu tinha antigo, que era um site de pesquisa de intenção de compra. Então, eu fiz uns crowdfundings e esse processo é muito cansativo. É muito extenuante e difícil. E aí, eu comecei a pensar nessa coisa de e se tivesse um site onde você pudesse botar a capa do seu livro, umas páginas dele e testar com o público, o interesse do público em comprar aquilo impresso ou digital. Então a galera meio que dá um like, é tipo um Tinder do livro, assim, fazendo uns likes no livro e mostrando seu interesse em comprar futuramente o livro quando ele estiver pronto. O site gera essa informação, passa para o autor. Todos os contatos de quem likeou e está interessado em comprar. Claro, o usuário diz que quer passar o link para o contato ou não, mas a ideia é que os autores possam ter esse formulário, e é tudo de graça, certo? Está tudo online, chama CMYX, cmyx.com.br. Dê uma olhada lá, ainda está meio proto, mas funciona, gera essa informação, E você, como autora, define a quantidade de likes que você quer para cada uma das coisas, tanto para o impresso quanto para o digital. Dessa forma, quando o livro bate 500 likes lá que você definiu, você é autor, todo mundo que likeou recebe por e-mail um aviso: parabéns, o projeto que você likeou atingiu sua meta. A galera se mantém atualizada no desenvolvimento do livro. Esse é o nome da... Então, na verdade, vai rolar isso também. Porque não tem jeito, é Facebook, essa vida desgraçada. Mas não é uma coisa monetarizada, que me irritava, me incomodava muito. No mercantilista, que é você fazer catarse, né? Pedir dinheiro para as pessoas. Isso é, eu acho que passava um limite do autor que, para mim, era muito ruim. Alguma coisa se perdia ali, mágica, que é um mês e meio do artista lindamente anunciar o projeto foda que ele estava fazendo, ele era um mendigo online, desesperado por migalhas. Né? Faltou só mais 10%, por favor, me dê dinheiro. Eu juro, eu vou dar mais coisa. Eu acho muito viciante. Assim, eu fiz isso. Então, o Selix permite você fazer só a campanha pro like. Estou aqui. Tem like, cara. Se der certo, talvez eu entre em contato com vocês para vender, produzir. Então, o site também não é uma ferramenta de viabilização de projeto. Né? Se o cara quiser depois disso ir para Catarse, crowdfunding. E conversei com o Diego do Catarse, eles ficaram muito felizes, toparam entrar com parceiros também. A gente vai pensando em botar a ferramenta do um botão de Catarse nos projetos que tiverem em Catarse posteriormente. Não tem uns dobramentos interessantes. Mas nem é que seria um pré-passo para o Catarse. Sim, um pré-passo para o Catarse. Tem gente que sai na louca, né? Tem, isso foi. Tem um site com 50 acessos e quer entrar na Catarse. Ninguém avisa quem faz crowdfunding que o sujeito vai ter que virar um empresário de si mesmo, um mini startup. Sim. Né? Tudo meu papel. Hã? Tem que ser meu papel. Nossa, não, ainda não. Mais tarde. Desce aí. É meio coisa de cyberpunk, é, assim, né? Cyberpunk. É os steampunk, sei lá, como fala. Steampunk? Chicão. Emprestado. Já era, Playboy. E aí, esse ano tem muito curso, viajar bastante para dar aula. Tem a desgráfica no final do ano, que vai ser super legal também, a gente vai fazer uma segunda convocatória para projetos experimentais. O que mais? Tem mais coisa. Ano Mural no Sesc, lá em São Paulo, com o Wagner William e o Magenta. Nossa. É uma coisa que ficou bem redondinha em 2016, assim, de trabalho, que foi exatamente como você planejou, tudo foi... Não, foi doideira, né? Foi uma doideira. Foi redondinho. Não. Mas a desgráfica foi um milagre. A gente pegou bem no final da era. Da Sturm de Luiz. Que, enfim, pode dizer o que quiser, tenho críticas também, é posicionamento político dele, mas ele é um cara incrível mesmo. Um cara muito agilizado. Fez um isso. Seguir uma toada, um ritmo bem mais acelerado e interessante do ponto de vista de lugar cultural em São Paulo, né? Então, eu dei muita sorte conhecê-lo nesse período, no último ano dele lá, e a desgráfica foi fruto dessa parceria com isso na era do Grande Turma. Agora entrou a nova diretora Isa, a gente está reentendendo o projeto todo, como vai acontecer, mas disseram que está garantido. Existe algum Sesc periferia? Céu. Céu é o mais periferia que tem. É. Tinha que ter um evento desse. Mas o Sesc tem vários lugares periféricos. Pega um outro público. O que me cansa é nas feiras encontrar sempre as mesmas caras. É, que as feiras são e Sesc Pompeia, que é super elite. É legal. A desgraça, de repente, fazer um turno. Mas o desgraça é do Miss. É do Miss, tá? Não, mas eu digo algo Visa tipo do coração da elite. Foi mal, galera. Faço várias, dou várias aulas de graça. Mas é. Para, realmente... é seu trabalho. Mas é de graça, todo mundo pode ir, aqui é no coração do jardim, vai. Mas tá bonito. Tá bonito, deu um público muito legal no passado. Espero que a gente. A gente tem que sair do centro também. É, e matar burguês mesmo. Pessoas, muito obrigado pela presença de todos e todas. Vamos passar para os autógrafos. Vou passar para a Miti fazer, por favor.